As informações do Brasil e do mundo a cada hora. Identificação. ZYJ315, 1550 kHz, Marmeleiro, Paraná. Uma emissora do sistema Celesc de Comunicação. Rádio Cristal AM. Que a De Pascoal é referência em pneus.